Santinha! Das mulheres santinhas. É. Vamos amanhecer o dia fazendo o que é bom. Daciano Viagens. Filma tudo, Daciano. Filma tudo, vai, vai. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Um, dois, tira o pé no chão, Santinha. Garrafa de uísque, Santinha. Desce. Garrafa de dente da Santinha. Desce. Se acabou a bebida, Santinha. Para! Let's go, bebê. Com a garrafa de uísque, Santinha. Desce. Garrafa de dente da Santinha. Desce. Se acabou a bebida, Santinha. Para! Abastece, quer. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece como que ela desce. Desce, desce, que ela desce, que ela desce, Santinha. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. E tomou uma e já ficou. Só quem tá feliz, tira o pé do chão, vem com a gente. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Desce. Garrafa de neguila, Santinha. Desce. Se acabou a bebida, Santinha. Para! Abastece que ela desce a garrafa de uísque, a Santinha. Desce. Garrafa de neguila, Santinha. Desce. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Para! Abastece e quer. Toma, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Desce, desce, desce, desce. Abastece o combo. Desce, desce, que ela desce. Que ela desce, desce, desce, desce. Abraço, Alex. É. Segurança tá segurando tudo aí. Segurança. Fique na paz, gente. Segurança tá segurando, rapaz. Vem, vem, vem. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. E tomou uma e já ficou louca. Só quem tá brincando na paz, tá no chão, mulher, vai no chão, peão. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Desce. Garrafa de neguinha, Santinha. Desce. Acabou a bebida, Santinha. Para! Abastece que ela desce a garrafa de uísque, a Santinha. Desce. Garrafa de neguinha, Santinha. Desce. Acabou a bebida, Santinha. Para! Abastece que ela. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Oi, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo. Desce, desce, desce. Que ela desce, desce, desce, que ela desce. Desce, desce, desce. Mais uma vez, vai, vai, docinha. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Desce. Garrafa de tequila, Santinha. Desce. Quero ver, quero ver, quero ver. Para! Let's go, bebê. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Desce. Garrafa de tequila, Santinha. Desce. Se acabou a bebida, Santinha. Para! Abastece que ela desce. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce. Vou meter, vou meter, vou meter. Desce. Desce, desce, desce. Oi, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo. Desce, desce, que ela desce, que é. Vamos finalizar com o Terranos Baiano. Vamos com essa São Paulo. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Desce. Garrafa de tequila. Joga desce, a mão pra cima e faz. Bora. Quem gostou faz barulho. Aqui a pegada é diferente. Ai, que obrigado, gente. Ai.